Ciclo Vivências. Na parede exponho a tela, sentimento e emoções. Toda uma vida envolta em mistérios escondidos. O encontro do sentir, os caminhos percorridos, as razões do existir. Encontros, alquimias forjadas na ambiguidade dos sentimentos, de onde os sentidos absortos ao estar se evanescem em seu mais extremo momento de completude, de sentir por sentir, encontrando em si a vibração da vida. Energia esta que alimenta e se faz crescer, traduz no íntimo nosso ser, um andarilho no mundo das encruzilhadas, cruzando caminhos nos faz ver e decifrar a descoberta de nós mesmos.